do pau comer. I still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes session. Cavalheiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK30. Clima de magia total, hein, Nandão? É difícil explicar. Que espetáculo, mano. Seu príncipe etíope, mulato Astak. Abrindo a edição de hoje do Ronca Ronca, estamos ao vivo até meia-noite. Nandão, vem só mais um pouquinho, por favor. Obrigado. Cacilda Becker. Por encantamento, como eu fico muito empolgado e encantado, Nandão, com a Super Terça. Televisão ligada aqui no jogo do Curitiba e Náutico. É. Ano que vem eu espero que você desfrute desses prazeres carnais, cara. Au! Não é boa, cara. Fora. Você vai gostar. Eu desejo essa sensação, essa felicidade aos meus melhores amigos. Você sabe que você tá nessa gavetinha. Give me a break. Aliás, deram a gatunada mesmo no Curitiba, né? Por conta daquela, do estágio, daquele trelelê. Agora é que eles vão voltar pro Couto Pereira, eu acho que depois de 10 rodadas. É. Eu gostaria muito de ver essa pena sendo imposta a outros clubes brasileiros. Manja, já a gente falou disso aqui. A Ingresia, lógico, Curitiba teve uma parcela de culpa naquela situação. Jogo contra o Fluminense, né? Foi, contra o Fluminense. Invasão do estádio no final com os torcedores, quebra-quebra e tudo. Agora, você se lembra do shape da PM do estado? Sim, sim. Combatendo... Cinco caras. Os vândalos, lutadores de sumô. Cinco redondos. A PM, curitibana. Cinco redondos no meio que do gramado. Situação, né, tomando cara? Cadeirada. Que carinho. Andão, por onde participa a nossa audiência? Terça-feira, feriado, 7 de setembro. Estamos ao vivo. Pode participar pelo roncaronca@oefm.com.br. É, isso aí. Dildil ali na cadeira de copilotagem do Ronca Ronca. Olha o brilho do malandro. Jumboteco sem asa, escotilha caiu, ninguém sabe onde. Não dão, por favor, mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência. Mande e-mail para a gente através do roncaronca@oefm.com.br. We'll be right back. FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Estou sempre lutando por um pedaço de terra, por um pedaço de terra. Chega de matança, chega de gula, chega de violência, chega de guerra. Seu fazendeiro, tu tem dinheiro. não deixe que a gula te bota em desespero. Chega de matança, chega de gula, chega de violência, chega de guerra. Fazendeiro, tu tem dinheiro, não deixe que a gula te bota em desespero. A terra é de todos, Deus deixou pra nós, vamos dividir. Também tem que ser um negócio bom para todo mundo, até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. Então tem como dar uma margem, você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, o Tico ganha, todo mundo ganha. Quero saber quanto o Tico ganhou. Momento especial para o dia de hoje, hein, Nandão? Olha a letra, olha a letra. Eu sou um guerreiro que não gosta de guerra. Estou sempre lutando por um pedaço de terra. Por um pedaço de terra. Dildil, o cabeleiro altíssimo, hein? Ali na cabine, olha lá. Olha o brilho. Olha lá. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. Chega de violência! Chega de guerra! Mandão pra rapaziada que saiu de trás da moita, correndo atrás do Jumboteco. De maneira completamente desorientada. Por favor, mais uma vez, o endereço para a participação dessa rapaziada chegando um pouco atrasadinho. roncaronca@oefm.com.br. Nosso e-mail aberto 24 horas. Aliás, até as 24 horas. Né? Não, aberto 24 horas por dia. Isso aí. Pô, Nandão. Desculpa. Aperta os ossos, cara, demais, cara. É isso aí. Escancarado, esgarçado para a nossa audiência 24 horas, 25 horas por dia, para você ajudar ao Jumboteco subir de forma linda. Tony da Gatorra. Chega de matança! Eita, fé. Chega de gula! O que diz a nossa audiência, Nandão? Museu de Arte Moderna, conhecido também como Marco Antônio Monteiro, elogiando aqui Buckwheat. Zydeco. Zydeco, agora sim um final de noite maravilhoso. Beleza, mano, abraço. O que mais? E o Carlos Magno também aqui, né? Falando de independência, só se for musical. Morte é mesmice, viva Ronca Ronca. De onde é, criança? Libertando nossos ouvidos, abraço, Carlos Magno de Baracambi, Rio de Janeiro. FM. Se você quer o Rio de Janeiro politicamente correto e cheio de sacanagem, para vereador Lopes Maravilha, 69171. Não, vamos. Ready? Com licença aqui, Uli Perry. Volta, pelo amor de Deus, maravilha. Se você quer um Rio de Janeiro politicamente correto e cheio de sacanagem, para vereador Lopes Maravilha, 69171. Ai. You ready? This is the voice of the mask, love in the echo chamber. I break the spell, I conquer hell, I undo what the wicked have done. I make the poor totally rich, I break the spell and shoot them with shit. Pow. Hello. Yo, this is Mad Professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Wake up. aí ao fundo o mais recente disco de Lee Perry, produzido pelo nosso amigo Adrian Sherwood, Dubsetter. Presente do nosso amigo Weyandinho, lá na casa da Imperatriz Leopoldina. Presta atenção. Ah, o Weyandinho, irmão do Weyand, claro. É, exatamente. Não, é, na realidade o presente foi do Weyand. O Weyandinho é aquele 2,5 metros. Deu segurança, mas... Claro. Tira onda comigo. Pode crer. Com ele do lado. Pode crer. Agora, preste atenção onde esse disco do Lee Perry foi gravado. No estúdio do Adrian Sherwood, em Londres. Foi gravado na Suíça, onde mora o Lee Perry. Foi gravado em Salvador, no Brasil. Em São Paulo, no Brasil, meu amigo. Em Paris. Tá bom, não? Teve a ver com aquela passagem do Adrian? Oh, yeah. Você e Yuka. É, teve. Ele, o Adrian Sherwood deixou raízes fortes no Brasil. Lee Scratch Perry and Adrian Sherwood. Mais alguma informação da nossa audiência? Aliás, Nandão, volta frenética de feriadaço. Algumas das principais cidades brasileiras, certamente com um trânsito chato pra Meireles. Volta de São Paulo, imagina, Rio de Janeiro, BH. E isso é bom pra gente, que negozinho putaço dentro do carro. E o Ronca Ronca ajudando a enfrentar esse clima ruim. Pode crer. Segura, é. Você que tá estressadaço aí, a gasolina tá acabando, a criança já cagou todo o banco de trás. Olha aí. Olha o recado do cara. Manja aquele vômito. Zinho, sim, sim, já, sim. Já ficando seco. Batata palha. É. No banco de trás. Faltam dois pedágios pela frente, não tem dinheiro trocado. Puta que pode crer. O que diz a nossa audiência, o que diz a nossa torcida? Jefferson Farias Calazans, boa noite Maurício, passando só para dar aquele abraço característico toda terça-feira e também para agradecer pelas músicas no final da festa. Encerrar o embalo com Sweet Jane do Velvet Underground foi desorientante demais, abraço e até sexta-feira. Como assim até sexta-feira, do amor, é isso? Positivo operante, ele está se referindo à programação Rival Mais Tarde, onde o Ronca Ronca se infiltrou junto com o show da Luísa Maita, lançando o disco Oi Música, Lero Lero, intitulado. E ele agradeceu pelas músicas e a gente agradece a presença da nossa torcida no projeto Rival Mais Tarde com Ronca Ronca, sábado agora que passou. E sexta-feira eu volto ao Teatro Rival, também no projeto Mais Tarde, com o Do Amor, também lançando o disco novo, finalmente, yeah. Nasceu a criança. Mas é bom reforçar que essa é uma programação do Teatro Rival, como foi o Ronca Ronca de sábado, então nós não temos muito para onde se espalhar em relação à promoção, as promoções tradicionais do Ronca Ronca, com camiseta, com preço, bababá, bebê. Isso é um evento do Teatro Rival, o Ronca Ronca foi convidado, assim como eu fui convidado a sonorizar o lançamento do Do Amor, sexta-feira agora. Vamos. Diga lá. Vamos pedir um negócio? Um negócio de reggae, né? Sabe como é que é? Fumaça. Bate uma fominha. Fumaça. Vamos ligar ali pro Bibi, né, meu camarada? Quero ver ano que vem na Super Terça, Nandão. Você vai estar nervoso. Cara, não vai ter. Vai estar muito nervoso. Vai comer mais que um boi faminto. Sérgio, se prepara, bro. Porque a criança vem com tudo. Ele tá doido aqui, meu irmão. Boa noite. E? Alô, quem fala, hein? Viva a independência do Brasil, meu irmão. Oba. Independência ou morte? Olha só, jovem, em comemoração à independência, manda aí um hambúrguer, né? X de frango pro Maurício. X-burger de frango. Sim. Tá entendendo? Tô entendendo. E milkshake de açaí 500 com um potinho de granola, que só o Bibi tem aquela granola sensacional. Ok. Acho que só, né? Tá bom. Só isso, né? Você quer alguma coisa ou não? Quer pedir alguma música? Não, não. Tô trabalhando. Pô, o cara me deu um foda. É lógico, tomou uma raquetada. Viva orelha, o Brasil! Viva o Brasil! Quer Sérgio, um abraço. Valeu, um abraço. Mamãezinha. Aliás, Nandão, como o programa é completamente colado à nossa audiência, a rapaziada que estiver nesse exato instante devidamente engarrafada no retorno para casa, depois do feriadão, pode participar do programa. O estresse deve estar muito pesado dentro do seu gordinho de 66. Então, se você quer ouvir alguma música, é só participar do programa até meia-noite. Pra onde, Nandão? Só manda um e-mail pra gente, roncaronca@ufm.com.br, pedindo uma música. É. Legal, uma música pra embalar, né? É, uma música pra embalar engarrafamento. 666, né? Nandão, como é que tá o cinto de segurança dessa tua cadeirinha cansada? Pô, aí? Tá tranquilo, tá? Meu irmão. Soldado. Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Mountain maids are violent thing in the city. Oi, aqui é Lucas Santana e você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Brasinha, hein? Identificou, Nandão? Não. Arcade Fire. Sabia. A obra-prima, né? O masterpiece. Quem acha? Você. Não. Você leu, leu lá o textinho? Positivo. Quase que eu engoli o chiclete agora. Positivo. Leu o textinho? Não, o disco é muito bom. Muito bom mesmo. Agora, tá longe de ser uma masterpiece. Está longe de ser um disco revolucionário, que marque etapas. Está longe de ser um Strokes, por exemplo, o primeiro. Is This It? A gente precisa ir lá para trás, né? Vamos ficar por aqui. É. Tem isso também, né? A gente tem que ter certas referências para dizer. Tem que contextualizar. É, é um disco, porra, maravilhoso. Um disco que vai ser lembrado daqui a 20 anos, como será o do Strokes. Não é. É bom pra caramba? É bom pra caramba. Eu acho muito longo, tem mais de uma hora, são 16 músicas. E como eu escrevi lá, é uma questão de... Tudo é uma questão de gosto, né, Nandão? A gente vai se adaptando, se ajustando às situações que a gente entende, compreende, gosta. Tipo, ano que vem você vai estar na Super Terça. Sei. É uma opção sua, do Vini Estradinho. Sei. Não. Tem gente que adora o Arcade Fire, acha a banda mais importante da atualidade. Ela é a banda mais importante. Mais importante da atualidade, porque é a banda que melhor sabe utilizar o que tem aí para fazer música em todas as áreas, em todas as frentes. Como eu escrevi também, tem o marketing mais fuderoso de 2010, tanto que entrou em primeiro lugar na América, tanto que fez essa história que move a banda, o disco ser compreendido por muita gente de peso na indústria mundial como um disco muito especial. Então isso tudo faz parte de uma história, de um contexto no qual o Arcade Fire está metido hoje. O que mais? No ziriguidum que você deu pelos magazines, jornais, escrevem no Music Express. É, todo mundo é unânime assim, essa coisa? De que... É. Disco de cotação máxima 5 estrelas, não vi nenhuma crítica à turma do Subúrbio aqui com 3 estrelas. É 4, 5. Se tiver 6 estrelas, chegará a 6 estrelas, 5 estrelas. É um disco muito acima da média, de acordo com os entendidos. Agora, se ele tivesse 10 músicas, se ele fosse mais curtinho, mais compacto, ele certamente galgaria parâmetros, como diz o nosso grande e saudoso Sebastião Lazzaroni. Lázaro. Grande Lázaro. Aliás, que saudade que eu tô dele, cara. Hein? Muito bem. Oi, FM. Me ajude, pelo amor de Deus. Peço seu voto. Vote consciente. Bota o Lopes de novo, pelo amor de Deus, também. Se você quer um Rio de Janeiro politicamente correto e cheio de sacanagem, para vereador Lopes Maravilha, 69171. Beleza. A gente deve informar a nossa audiência de fora do Rio de Janeiro que o Lopes Maravilha é o componente do Rock Bola, o programa diário da UFM, e é o representante do Botafogo. Há 12 anos o Lopes participa do Rock Bola, defendendo o Alvinegro. É uma figuraça, um colaborador, um ouvinte do Ronca Ronca de primeiríssima grandeza. E tem tempo que ele não faz umas chamadas, umas vinhetas especiais. Isso aí foi especial. Maravilha, vamos botar esse pensamento aí pra rodar a favor da nossa audiência, cara. Where to? what to do. Wasted hours that you make new and turn into. Mamãezinha do céu, hein? Formação mega clássica do Humble Pie. Gravado ao vivo no Fillmore. Jerry Shirley na bateria. Greg Ridley no baixo. Steve Mariotta, fundador dos Small Faces, lambeu junto com a casa, a gente sempre fala disso, com lágrimas nos olhos. Steve Mariotta, que muitos reputam a forma, a fonte, onde Jagger, Robertinho Planta, Van Morrison beberam. Manja? Uhum. Mariotta, os entendidos, tá lá, julgam assim. Ele foi o cara que formou essa rapaziada toda. Então é Greg Ridley no baixo, Jerry Shirley na bateria, Mariotta, voz e guitarra, e a outra guitarra chegando ao brasa mais uma vez agora. Peter Frampton. Santa Cruz de la Sierra. Aproveitando Peter Frampton, o Kleber Vinícius, Klebinho. Klebinho lembra de duas datas muito importantes hoje para o Ronca Ronca. Sopram velhinhas hoje. Sonny Rollins e Buddy Holly. Sonny Rollins 8.0 e Buddy Holly 7.4. Klebinho é uma lenda. É verdade. Ele pergunta se vale a pena ir no Peter Frampton, que vai rolar dia 11 agora, se não me engano. Klebinho. Olha, Klebinho. Tudo tem a ver. Veja bem. Mas com essa história das nossas afinidades e afinações. Isso é que move a bagaça toda. Principalmente em música. É o tal do gosto, o tal da vontade de você conhecer determinadas coisas. O Peter Frampton é um guitarrista de primeiríssimo time. Tocou com o David Bowie no início do Bowie, voltou a tocar com o Bowie mais adiante. Um cara que fez alguns discos célebres com o Humble Pie. Virou um mega popstar nos anos 70, com aquele disco ao vivo dele, e depois virou um garotinho dourado do pop rock. Depois teve um acidente muito sério, saiu de cena e voltou na banda do Bowie. E hoje está aí trabalhando, ganhando dinheiro dele. É um músico excepcional. Vale a pena? Lógico que vale. Aí depende dessas afinações, dessas afinidades. Do gosto mesmo, pessoal. Enquanto gente, a nível de pessoa... I want you, show me the way. Vai. Não, não vou não. Olha só, a Juliana Sampaio pergunta o que é preciso fazer para ouvir Morfin no Ronquinho. Na versão de quem? Não sei, você que escolhe, né? Eu vou ver uma bola para ela. Então escolhe aí. Né? Juliana? Juliana Sampaio. Escolhe, Juliana. E outra, Renato Silva, o Tanner. É, lembrando ontem do show do Acabola Tequila, que foi muito legal, segundo ele. Cassim detonando na guitarra, o Barba na bateria, foi muito legal. Você foi lá no Acabola Tequila? Não, infelizmente. Ingrato. Olha o Frampton aqui, ó. Nandão, já que você é o nosso curador para assuntos arquitetônicos, Maracanã fechou esse fim de semana e vai ficar 24 anos fechado até a próxima Copa no Brasa. Você acha que depois da reabertura ou da abertura, o Maracanã nunca encerrou seu ciclo de obras? Ele foi fundado e nunca deixou de ter obra. Nunca foi uma obra encerrada. Passou quase 60 anos em obra. E agora ele vai entrar na obra derradeira. Você acha que em quanto tempo depois dele ser reinaugurado, depois de quanto tempo você acha que vai ter uma obrinha? Ah, mais uns 10 anos, né? Só? É, por aí. É mesmo? Não vão arrumar um... Tu acha? Um quais de inventar uma história? Sei lá, vamos criar uma piscina no entorno do gramado pra negozinho ficar vendo o jogo deitado na boinha, manja? Nós tivemos Pan-Americano em 2007. E houve uma mega obra lá para ajustar o estádio para o Pan. E essa obra não atendeu as exigências da FIFA. Enfim, várias obras viram por aí, mas né? Isso estava mais na cara que bochecha, que não atenderia. Sim. Tipo, a saída de público do Maracanã é a mesma há 60 anos. Você passa por aquilo de vez em quando. Positivo. Quando os listradinhos saem. Positivo. Em número abundante. Aham. E cai ali naquela... No boqueirão. Aquele festival de desodorante vencido, opa, manja. Opa. Aquilo não foi mexido. Em qualquer estádio que você construa para ping-pong, você sai do espaço, da arquibancada, da cadeira e já cai na rua. Ali você cai no matadouro, no Maracanã. Ah. Então você acha que vai demorar para ter uma outra abrindo? 10 anos. E esse também é esse lance do estádio do Corinthians, né? Qual é a muito louco, né? Qual é a parada? Ah, do estádio lá em Itaquera. Itaquerão? Já deu várias coisas. Você é o nosso consultor também para assuntos de língua. Porque, língua. Todo estádio de futebol tem que ter o ão. Eu não sei, né? Palmas para você. Obrigado. Estranho o Morumbi. Você tem uma grande vantagem, porque se for construído e será a Oi para fazer um estádio em sua homenagem, ele já tem o nome, Nandão. É, tá tranquilo já. Por que essa não parada? Não sei. Meu príncipe. We had played here for a while. It's called Stone Cold Fever. Ih, rapaz, vou tocar essa música toda, hein? Olha o som do baixo dessa criança. Greg Ridley. Aquele mega engarrafamento no pedágio, não? Aqui em Nikit. Hein? Se bem que não tá tanto assim, sabia? Não? Tá não, tranquilo, então? A previsão então? É pra amanhã de manhã piorar. E... Alguma coisa mais da nossa audiência? A gente fala daqui a pouco, né? Pô, o clima ao vivo do programa hoje, né? Here we go. Come on, baby. Come on, child. Do the dog. Mais um ensaio e eu te dou comida. Aí o fundo George Fame. Em seus primeiros discos, gravado em 1960 e pouquinho. Olha que título interessante. George Fame, Rhythm and Blues, nos listradinhos. Hã? Rhythm and Blues, nos listradinhos. Rhythm and Blues. Flamingo. At the Flamingo. Whatever it's got, it's got a lot. When we samba, close like this, ay, ay. O que mais, Nandão? Que mais diz a nossa torcida? Itaquerão, hein? Itaquerão vem aí, então. É, então, sem então, ninguém saber do projeto. Muita loucura, né? É, mas é assim, cara. Vai saber pra quê? É, vamos nessa. Então, teremos Copa do Mundo em São Paulo. É, com certeza, né? A gente pode armar umas festas lá em São Paulo por conta da Copa. No Itaquerão, hein? O que você acha? Festa. É, ronca-ronca lá, em Itaquerão. Itaquerão. A gente vai de ônibus, né? De trem. O Marco Antônio pergunta se você viu a nova Uncuts. Não. Não, né? Sand Dani e The Clash na capa. Que momento, hein? E tá na hora da gente chegar no intervalo. É, vamos pro intervalo, né? Que a gente já tá muito em cima. Bolívia. É, exatamente, Bolívia. Um abraço pro Evo Morales. Quantos minutos pra acabar o milho com a bate-papo? Falta uma hora, cara, 60 minutos. Peraí. Xandão, em nome do Ronca Ronca, por favor, envie uma saudação mega especial à equipe da UFM São Paulo. Em breve estaremos lá numa edição cabeleira altíssima do Jumboteco. Verdade. Visu, Marcelão, Calmão, Beto Dias, toda a equipe de jornalismo. Manda um saludo especial. Um beijo magnífico para cada um de vocês, lindos. E padaria. Opa! Padaria na terça ali, lá para as 9 horas. A gente com o gaúcho lá, né? Rumenig. Quem diria, o Rumenig foi parar na padaria do lado da rádio, cara. Lá na Vila Olímpia. Muito simpático, uma eficiência. Crazy, mano. Dá um apertete, por favor. Oi, FM. Aqui é Marcelinho da Lua e eu também estou ligado no Ronca Ronca com o Maurício Valadares. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Alô, Brasil! Para senador Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Nandão, por favor, mais uma vez o endereço da OFM para participação da nossa audiência, a nossa torcida. Estamos ao vivo até meia-noite. Pode chegar no nosso e-mail, roncaronca@ofm.com.br. Segunda perguntinha para você. Sentindo segurança da beleza? É, com barbante, malandro. Nandão, com como essa é que é o negócio aí? É bom não entender. Faz parte do pacotão de Damião Experiência você entrar na viagem do Planeta Lama. nosso vizinho. A gente cruza com o Damião diariamente. É verdade. Aqui em Ipanema, onde ele é o príncipe do condado. É. Uma lenda no dia da independência, a independência musical. É um camarada que leva a última fronteira a possibilidade da independência musical mesmo. Coisa que ele prega há décadas. Já contei algumas, muitas histórias do Damião aqui. Do disco do Professor Antena, do selo Plug, que nós gravamos com ele. Ele fez um rap numa música do Professor Antena. Foi demais, um espetáculo. Depois eu encontrei com o Damião e falei, Damião, você precisa agora assinar pra gente editar a música, editar a sua participação, você receber o Faz-me Rir, o Cascalho. Um troco. E a gente ter como editar, liberar a música. Não vou assinar, não. Mas, Damião, se você não assinar, você não vai receber o Faz-me Rir, a gente não vai utilizar a sua gravação. Ficou tão bacana que envolveu tanta gente, não vou assinar, não, não assino nada. E não assinou e a gravação não foi utilizada. Viva a independência. É isso aí, meu amigo. É isso aí, meu amigo. E caraca, meu irmão. Nandão, faz um favor pra mim. Folia de Reis. Faz um favor pra mim. Pede pra rapaziada da Brigada. Aham. Antifumacê, aqui. Sei. Do prédio da Oi. Sei. Dá uma chegada aqui na esquina, na saída aqui do metrô. Aham. Eu pedi pra um traficante trazer um 10 polegadas da Ema Sumac, que eu já paguei pra criança. Ah, é? E ele ficou de trazer às 11. Sei, sei. Às 11 na rádio. Trem das 11. Um 10 polegadas da Ema Sumac eu comprei hoje. Sei. No Trafica. Traficante. Pede pra turma da Brigada. Vou passar um rádio aí. Passar um alerta. O cara já deve estar nervoso lá embaixo. Vamos lá. Nandão, mais uma vez, por favor, o endereço para a participação da nossa audiência com o Damião Experiência ao Fundo. 1112 no Brasil. Acesse agora mesmo roncaronca@uefm.com.br e mande e-mail pra gente. Tone on a hot and dusty night. We were eating eggs in Sammy's when the black man there drew his knife. Oh, you drowned that Jew in Rampton as he washed his sleeveless shirt. You know that Spanish-speaking gentleman, the one that we all call Kurt. Come now, gentlemen, I know there's some mistake. How forgetful I'm becoming now, you fix your business straight. I remember you in Hemlock Road, 1956. You're a faggy little leather boy with a smaller piece of stick. Well, you're a lashing, smashing hunk of man. Your sweat shines sweet and strong. Your organ's working perfectly, but there's a part that's not screwed on. I want you at the Coke convention back in 1965. And you're the mess bread great executive I see heavily advertised. You're the great gray man whose daughter licks policeman's buttons clean. You're the man who squats behind the man who works the soft machine. Come now, gentlemen, your love is all I crave. You'll still be in the circus when I'm laughing. Laughing. When the old men do the fighting, and the young men all look on, and the young girls eat their mother's meat from tubes of plastic corn. Be wary, please, my gentle friends, of all the skins you breed. They have a tasty habit, they eat the hands that bleed. So remember who you say you are, and keep your noses clean. Boys will be boys, and play with toys, so be strong with your beast. Oh, Rosie dear, don't you think it's queer, so stop me if you please. The baby's dead, my lady said, you gentlemen, why you all work for me. Oi, FM. Abra a porta! Abra a porta! Inclusive, esse empresário já empresariou várias bandas. O Arru, Rádio Táxi, a banda do Benito de Paula, Jorge Ben, entende? É uma Mas Nandão, você vê que determinadas coisas no Brasil se mantêm bem. O traficante que se isso? Mantém bem. Se mantém bem, os caras têm palavra. Tá. Eles cumprem com o escrito. Sim. O traficante de disco. Os traficantes de disco. Os traficantes. Traficante de disco. Manjo. Uhum. Rapaziada que faz o movimento. Sim, sim, sim. Combinei com ele, pinta lá na rádio, 11 horas, já tava pago. Esses 10 polegadas dele da Emosumac aqui, ó. A gralha peruana. Peruana, criança. Gralha peruana. E que fez um sucesso planetário nos anos 50. Esse é o disquinho de 10 polegadas que eu encontrei lá no Trafica. Eu falei, pô, então leva lá, tá pago. Às 11 horas, a brigada anti-incêndio. 10. Uhum. Rapaziada tranquilamente identificada. Sim. E você entrega o disco, tá aí. E aí, o que aconteceu? No que a brigada estava voltando, passa pela pastelaria. Claro. E quem estava na pastelaria atracado? Um pastelzinho de carne e um caldinho de cana. Feriado 7 de setembro. Isso. Quem? Quem? Quem? Já estiveram aqui. Quem? Quem? Quem? Muito amor. Muito amor. Quem? Do amor. Oh, meu Deus. Senhoras e senhores. Oh, yes! Sexta-feira. Prazer, hein? Do amor. Lançando o disco no projeto Rival Mais Tarde, no Teatro Rival, ali pertinho da Cinelândia, na Cinelândia, com Ronca Ronca fazendo o som antes e depois, quem? Quem? Do amor. Não, rapaz. Depois de vocês, quem faz o som? É o Patrick Torquato, lá do Pará. Olha só. DJ. Baile, como é que é o nome? Baile tropical, né? Baile tropical. Então, Ronca Ronca sonoriza o antes, o Patrick, diretamente do Pará, sonoriza o encerramento dessa noite especial, sexta-feira, no Teatro Rival, para o lançamento do tão aguardado disco do amor. E a banda já toca na programação da rádio com Morena na rede toda, né? Morena. Leva essa morena, interpretação. Morena. O cara fala Moreira, vê se pode. Leva essa sua interpretação. Não, eu não vou levar, não. O negócio é o seguinte. Vai ter do amor amanhã também no Novo Som a partir das 7 horas da noite. Marcelo Calado, você é um dos recordistas de participação no Ronca Ronca. Hoje deve ser o quê? Quinta? Uma com Do Amor, Canastra. Canastra. Acho que eu tive uma outra vez. Marcelinho, chega acho aí. Acho que eu tive uma outra vez também. É, mais umas duas, quê, mais ou mas menos. Acho que rápida. Acho que é a quarta vez, acho. Aquela que você fez a noite inteira com um pacotinho de Doritos. Foi o Canastra. Foi demais. Foi inesquecível. Que situação, né, cara? Isso foi foda. É muito ronca-ronca, né? Monta sua bateria, monta teu set de bateria. Ele falou, vou executar esse... O contratempo era Doritos. O contratempo era um pacote de Doritos preso com uma fita isolante na mesa. É isso aí. E a caixa aqui, assim, era o contratempo da parada, era um pacote de Doritos. Muito crazy, mano. De Ruffles. Vira nos 30. Mais tecnológico do que isso foi o Otto aqui com a lata de lixo. Com a lata de lixo. Fez o programa inteiro cantando e acompanhado pela orquestra sinfônica que ele tirava da lata de lixo. Enfim, o Do Amor está aqui ao vivo e trouxeram... Caramba, são dois violões. São. Então a gente pode... Crazy, mano. Realizar, não. Ah. Que vai rolar mais uma vez um Do Amor ao vivo para todo o Brasil. Ah, tem uns aqui da versão passada. Não. Tá ligado? Tô. Então aproveitando que eles estão aqui... Aproveitando que eles estão aqui ao fundo, no disco... Que horas são, Nandão? É 11h25. A gente diz às 11h? 25. Nossa, já? É. 11h25. Estamos ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br. Ou para o seu rádio em frequência modulada oifm BH 93.9, oifm Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, oifm Rebelião Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9 e São Paulo, oifm São Paulo 94.1. Confere? Positivo. Então, Marcelinho, vamos partir logo para a ignorância, para a grosseria, aproveitar que vocês estão aqui ao vivo. Vamos falar do disco depois também? É, exatamente. Vamos falar do show também? Bubu, tem som para você aí no violão, tá beleza? Vamos dar uma equalizada. Dá uma passada aí. Mais um pouquinho. Olha que loucura. Imagina, retorno, please. Jill, o nosso George Martin hoje. Olha aí. Opa! Que momento. E detalhe é o filme que passa aqui pra gente ver, né? Tem tudo. Isso é maravilhoso, tem o ator do Hora do Pesadelo. Aqui tem tudo mesmo. Mulheres Peladas Zumbis. Marcelo, ano que vem, o Listradinho aqui, o Nandão, o Listradinho, simpatizante dos Listradinhos, vai acompanhar a Super Terça aqui. Manja? Eu não vou pra segunda divisão, cara. Entendi. É nessa tela que ele vai acompanhar. Tá certo. Por isso que ele já mandou colocar isso, né? Exatamente, é lógico. Entendi. Nunca serão. Tudo premeditado. Zumbis e strippers. Quem é que vai cantar nessa parada aí, meu irmão? Vão cantar, vai cantar primeiro ele, rapaz, ali. Eu vou fazer todos back cantamos. Vocals e o Ricardo faz back vocals também. Cospe, então vai, estica, tenta mexe. Sorte, então tenta a sorte, vamos tentar a sorte. Vamos nessa, moleque. Então vamos, é isso aí. Vai lá. Cuspe a bala. É ao vivo, hein? Grosseria, hein, cara? Mais meia hora de programa ao vivo. Cansado de ser branquinho? Tô. Você quer ser preto agora? Quero ser negro. Quando sente teu corpo aqui... Marcelinho, como é que é a história do compacto do amor? Fizemos um compacto em parceria com Luiz Valente da Vinyl Land e com a Mais Brasil e com o Chico Neves, nosso produtor, 304. Fizemos um compacto lá em Londres e ele chegou semana passada. Tá fresquinho, assim. São três músicas. A gente mandou fazer um LP também. E como é no LP, não cabiam as 14 faixas do disco, a gente tirou duas pro compacto. E acrescentou Cachoeira, que era a música que a gente tinha feito na trama virtual, quando a gente gravou 12 horas de estúdio. E ela ficou como uma sobra, assim, e a gente resolveu botar nesse compacto. Então o compacto é um compacto com três músicas. Tem Lindo Lago do Amor de um lado, Meu Corpo Ali, que é essa que tá tocando atrás aí, e Cachoeira do outro lado. Quantos discos pensaram? Boa pergunta. Eu acho que a gente prensou... Chegaram 32. Eu acho que são 60 compactos, não é isso? É isso mesmo? Eu acho que são... Não é uma tiragem muito grande, não. Então, assim. Mas vai sair tiro. É, aí a gente pressa mais. Não, por isso assim que é bom. Pequena. Porrada vai comer. Porra, 60 compactos, eu ia pedir 50 na pra verdade, gente fazer a promoção. Na verdade, eu acho que são 100. Não, eu acho que são 100 mais. Compactos eu vi mais, e... Não, vão vir mais com certeza, sim. Mas eu não sei quantos mais vão vir. Mas que vão vir mais com certeza. Se eles chegarem aqui, vai sair porradaria, porrada, briga de fogo. Se chegar, né? É só botar no forno, já se fica chegar. Pronto. Não tem parada. É, mas aí qualquer coisa, se acabar, a gente faz outra tiragem. Entendi. Isso é assim meio que funciona também, né? Segura o meu aí, pelo amor de Deus. Não, não, o teu tá garantido. Bota o filho do homem, não sei se o Benjão ouviu a logística toda de marketing que a Maculinha fez. Pô, para jogar, pra jogar o Ronca Ronca de frente na cara do gol do filho do homem. Olha o que saiu, Benjão. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Sentiu, né? Que responsa, meu amigo. Mais uma vez, Nandão, porque quem perdeu o programa terça-feira passada, essa hora foi a lua. Ele participou lá da Baiomi, né, Maurício? É aqui do lado. Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. É isso aí, pô. Nandão, mais uma vez o endereço para a participação da nossa torcida. Estamos ao vivo até meia-noite. E a partir de 10 minutos para trás com Do Amor ao vivo, rasgando brasa de Recife a Porto Alegre. Do Amor, sexta-feira no Teatro Rival, lançando a cria. Tão aguardada, realmente muito aguardada, o disco de estreia Do Amor, o disco mesmo, o disco inteiro. Já havia aquele SMD, confere? Sim, sim. Sim, sim, sim, sim. Que nós mostramos aqui, a exaustão também. Então agora esse é o disco mesmo, 14 faixas de produção, nosso queridíssimo Chico Neves. Outro pilar que o Ronca Ronca tem há muito tempo, um cidadão que joga um ping-pong invocado. Tem a vinhetinha aí, não? Ronca Ronca, Ronca Ronca, só na Oi FM. Oi FM. Hein, Nandão, estamos ao vivo até meia-noite, mais uma vez o endereço para participação é saideira total, hein? Acesse o nosso e-mail, manda e-mail para a gente, roncaronca@oifm.com.br. O Nilson Fábio, estou adorando a programação, gostaria de saber o nome da música que rolou há pouco com ritmo caribenho, um vocal feminino. Afinadíssimo, estilo ópera. O que seria? O que seria? O que seria? Não sei. Pô, o nome da mina aí, cara. Ah, Ema Sumaki, a gralha do Peru. Tá de sacanagem. A gralha do Peru. Peru? É, ela é peruana. Gralha do Peru? É peruana. Que loucura. Canta como se fosse um violino, né? Queridos, essa capa ficou muito boa, né? Eu adoro fotografias de capa. Você não gosta, né? Grande amiga nossa, Caroline Bittencourt. Excelente. Fotógrafa Deus e o Mundo, né? E a arte é da Moaré Design, que é uma galera também daqui que é foda. Isso aqui é em São Paulo, né? Que vocês falaram. Vocês foram lá só fotografar isso. É, justifica. Não, a gente tava por lá numa dessas demandadas. A gente foi lá só fotografar e resolveu marcar um show. Pode crer. É isso aí. É. Aproveita, né? Na verdade, nós somos modelos. E essas fotos não eram pra capa do disco, mas a gente achou tão boa. Ficaram muito legais mesmo. São boas fotos. É um momento de diversão da banda. Agora, olha só, todo mundo são nossos amigos que tocam com 45 bandas cada um, né? Mais ou menos. Mais ou menos. É isso? Reduziu um pouquinho agora. Tá cada vez mais sendo reduzido. Talvez 20 agora. É. E a banda, como a gente já conversou outras vezes, aliás, volta a falar Do Amor amanhã ao vivo, às 7 horas da noite, no Estúdio Oi. Assista através do oinovosom.com.br. Show de uma hora com os caras. Vai ser bom. Vai ser legal. Como vocês já falaram, a banda meio que, né, vocês são amigos e resolveram montar a banda. Mas acho que a coisa ganhou um volume maior do que vocês esperavam ou não? Assim, a banda foi crescendo, tocando, sendo solicitada, ou não? A gente tá construindo isso ainda, né? A gente tá caminhando, estamos no processo, assim. A gente tá trabalhando muito, assim, apesar de a gente... Esse estilo largado, a gente rala a bunda legal. Estilo largado. Assim, Mas a gente largado. Anda de chinelo, vai na Santa Teresa, essas coisas. Mas a gente corre atrás. Não, e a gente, acho que desde o início já pensava assim que era importante ganhar uma dimensão maior, aquela coisa ir crescendo, me absorvendo. Não, mas é surpreendente, sim. A gente não esperava certas coisas acontecerem assim, rápido, como aconteceram. Pois é. Sair viajando o país e tal. Foi surpreendente. A gente teve atitude boa, assim, de bater bola com as pessoas que estavam também, que ainda estão também conectadas com esse mercado independente e tal. E isso foi uma coisa que ajudou muito a gente a ter mobilidade, assim, de começar a fazer coisas fora do Rio e tudo mais. E é uma coisa que a gente vai continuar, tipo, correndo atrás, assim, nesse sentido a gente, enfim, deu um start lá atrás, já tem um tempo, já tem um período longo, assim, que a gente já tá andando, assim. Se dedicando, né? E tem sempre que ir pra frente, cada vez mais, então a gente não tá deslumbrado, assim, também, é uma coisa perene também de um tempo já. Uhum. Claro. Muito bem. Olha só, Nandão, como a cada terça-feira a gente tem verdadeiras hordas de novos ouvintes, nós estamos com o Do Amor aqui. Hoje, mais uma vez, eles já fizeram uma sessão inesquecível no programa durante as duas horas do Ronca Ronca. E o Do Amor é formado por Gabriel Bubu, guitarra e voz, Gustavo Benjão, guitarra e voz, Marcelinho Calado, bateria e voz, Ricardo Dias Gomes, baixo e voz. Então, são quatro músicos, como o Nandão disse, que se dedicam a várias outras atividades, mas cada vez estão reduzindo esses outros compromissos. E agora, com o disco lançado, é que vai ter que reduzir mesmo, né, meu amigo? Agora a gente tá afim de cair na estrada com a banda. E aí os outros compromissos que... Que paguem mais. Vão indo pras cucuias. Presta atenção, hein, cara. É isso, cara. Olha... Muita estupidez, hein? Olha só, nós estamos falando de Recife a Porto Alegre. Além dessa data de sexta-feira, no Rio de Janeiro, no Teatro Rival... Existe alguma confirmação de show de vocês? Existe no dia 12, Salvador, Concha Acústica, do Teatro Castro Alves, abrindo pro Otto. Dia 18, BH... Festival Transborda, esqueci o nome do lugar, cara, porque mercearia, mudou. Né? Mercearia, tem um nome estranho, mas eu esqueci o nome do lugar. 18, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Dia 23... Estúdio M, São Paulo, lançamento em São Paulo. Muito legal o lugar. Você foi lá? Já, a Tulipa Ruiz e o Ronca Ronca fizeram. Maravilha. A primeira edição da noite é Oi FM no Estúdio M, que vai acontecer agora, semana que vem, eu acho, terça-feira, a gente marca a data, com Volver, show do Volver. Sim. No Estúdio M. Eu escrevi lá no Tico Dico, um dos lugares mais bacanas que eu fui que bom. Nos últimos tempos. É muito lugar legal, novo, muito sim. legal. Novíssima. Uma Maneiro. Estrutura maravilhosa. Era o Pra quem tá em São Paulo e não sabe o que é o Estúdio M, que abriu recentemente, ele era o Avenida. Talvez vocês conheçam o Avenida. Ele não era o Blen Blen, ele era o Avenida. O Avenida. Ele é perto do Blen Blen. Ah, é o Avenida. É em Pinheiro, já sei o Muito legal o tamanho, enfim, demais. Mas aí, depois do dia 23, a gente faz também Aracaju no Cine Cult. Dia 24 e no dia 25 no Festival Coquetel, no Ar Coquetel Molotov. Claro. Demais. Na mesma noite do grande Dinossauro Júnior. Dinossauro Júnior. Demais. Nosso amigo Jarmerson, né? Jarmerson, grande figura. Um abraço pro Jarmerson. Um beijo no coração a nível de gente quanto pessoa, Jarmerson. Grande ser humano, grande ser humano. E estamos esperando aquele pacotinho de discos, hein? É verdade. Que você habituou o Ronca Ronca e... secou a parada. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar que eles estão. Exatamente o quê, pô? Eles estão aqui, vamos aproveitar a banda, ouviu? Não, eu queria só aproveitar a agendinha, né? A agendinha? Então vai. Ué, você que... Quantos minutos você pra acabar falou, o milho? Pô, 20. Tá bom. Dia 13 de setembro, Oi Futuro apresenta Revídeo, pela primeira vez reunindo obras da artista paulistana Lenora de Barros. Então, 13 de setembro, no Oi Futuro de Ipanema. A gente já falou de sábado, né? Ronca Ronca, mais Sexta. Do Amor, sexta-feira, lá no Teatro Rival, lançando o disco. Amanhã, aproveitando o Marcelo Calado, Dona Nina Becker vai conversar com a gente. Orquestra Imperial, também no Rival, uma temporada. Toda quarta-feira até sinistra, 2016. Que, acho que é 17. 2017. 2017. E Vanguard. Isso é mentira, velho. É verdade. Vanguard 10, toda 11. Acabaram minhas quarta-feiras. Geraldinho fechou essa programação. Jogo no Maracanã. Pelo... Orquestra Imperial com Marlboro até 2017. Vanguard, dia 10, 11 e 12 de setembro, no Oi Futuro de Ipanema, no Projetaço Sonoro. Sexta, sábado e domingo agora. Exatamente. Vanguard. Depois tem Del Rey, já teve Autoramas, loucura total. Crazy. Segue aí, meu querido. Então vamos nessa? Música? Vamos. Música com esses largados? Qual é a próxima? Tá lá com vocês. 1, 2, 3, 4. Yeah. Que é isso? Eu não sei se essa versão que nós acabamos de ouvir de Chalé foi para o Do Amor a melhor que eles já executaram, mas para mim foi. Eu me diverti muito. E nessa canagem não. Pra gente foi a melhor com certeza, porque estava passando os vídeos mais incríveis do mundo na televisão na nossa frente. Eu devo dizer que você levou essa música a um outro plano espiritual. Espiritual, com certeza. Enquanto a gente cantava, tinha uma mulher que batia com a cabeça no trampolim, porra, uma outra que caía patinando, e depois entrou saiu o nosso áudio, entrou um cara gemendo no fone. Aqui. É isso aí. Que isso, cara. Ronca-ronca. É isso aí, ronca-ronca. E isso é o seguinte, essa versão eu vou dar sangue para que ela esteja na próxima versão do CD do Ronca Ronca, pois que sim. A gente já está começando a amamentar essa criança. Então, realmente, essa relação da televisão com a interpretação, cara, isso é de demais. Chalé foi algo que jamais será repetido. É verdade. Hein, Ricardo? Confirma? Porra, confirma. Eu não tô ouvindo nada aqui. É, não, bom, tá ouvindo? Eu também não preciso ouvir, não. Tá entrando um monte de sons estranhos. É isso aqui. É isso aqui, ó. São gemidos. Essa é a trilha do Performance, o disco que eu coloquei lá no Tico Tico, que em 2010 ainda tá de cara com 40 anos de lançamento do filme, com o Mick Jagger, o James Fox, um filme doidinho pra Meirelles. O que diz a Juliana aí no e-mail dela? Ela tá pedindo a banda Morfine. É, exatamente. A gente caiu na onda da música, Morfine. Seu tapado. É, trio, bateria, baixo, duas cordas, não sei o quê. Vocalista morreu no palco. Aquelas histórias bacanas. A gente contou a história do Morfine. Teve uma época que a gente mostrou o Morfine quase que toda terça-feira. A Juliana devia estar meio afastadinha do programa. E aí o Raikuda. Cacetada, hein, rapaz? A trilha do Performance é uma coisa de doido. Além de ter os Stones, que nós já mostramos hoje aqui com o Memo Fontana, tem The Last Poets, a Mary Clayton, cantora ultra espetacular, o Raikuda, The Last Poets, enfim, um disco de tirar pica-pau do oco. A trilha do filme Performance. Estão confirmando, sexta-feira agora, Do Amor, lançando o seu Baby no Teatro Rival, no projeto Rival Mais Tarde. Ronca Ronca sonoriza o Antes e o Patrick Torquato. Patrick, do Baile Tropical, do Pará. Aliás, de onde surgiu o Patrick Torquato? Do Pará. Claro. Eu imaginava. Não, Patrick Torquato foi o Curu, que trabalha conosco. Ele tinha esse contato e ele trouxe o Patrick, que tá vindo para cá para tentar emplacar esse baile dele aqui. Bom, muito legal. É. Conte com Ronca Ronca para a gente apertar essas carrapetas aí. Bonito. Quantos minutos para acabar o milho, Nandão? 10. 10 minutos, então é com vocês. Lasca aí, lasca a viola aí. Agora danou, Marcelinho. Vamos lá. Balança a chave. Depois dessa chalé aí, não desliga a televisão não, meu Deus. Deixa ligado essa... Mendigo. Mendigo. Mendigo, mendigo. Vamos direto do início, então. Mendigo. Vai lá. Direto do vocal. Cala a boca, mendigo. 2, 1, 2, 3, 4. Falta de abrigo é uma condição. Não ser como um mendigo traz pra cá esse perigo. Comer com a minha mão. Vou sair do cochilo alegre e comedido, chinelo e sorriso. Pegar um jacaré, areia no ouvido. Vou pela praça do Lido tomar um guaraná, comer um salgadinho. É um pouco do que digo. Eu não sou tão normal, mas te quero, amigo. Alegre e comedido, chinelo e sorriso. Pegar um jacaré, areia no ouvido. Acabando o milho, acabando a pipoca, eu Ronca Ronca com Do Amor ao vivo, rasgando o Brasa de Recife a Porto Alegre. Esse repertório que vocês vão montar, sobretudo para esses primeiros shows, que é a razão existe pelo disco, né, que acabou de sair, tá quentinho pra caramba, o compacto mais quente ainda. Mas aí vocês fazem um show, dois, três, aí vai a Belo Horizonte, vai não sei o que, Recife. O repertório começa a ser mudado, vocês já vão mudando logo de cara? Cansa? Cara, a gente já desenvolveu um repertório que a gente experimentou bastante, eu acredito. A gente já tem mudanças sutis que a gente se permite fazer, da ordem, tanto quanto do repertório em si também. A gente muda músicas, coloca às vezes, arrisca tocar músicas que a gente não tá assim totalmente em cima, né? Que é sempre bom fazer. Que é sempre bom. Mas também tem uma solidez já do repertório que a gente tá tocando já de uns 2 anos pra cá. É, vivendo esse processo, sim, também, que a gente já sabe que funciona de uma determinada maneira. O Marcelo Calado e o Gustavo Benjão não estão nem aí para a entrevista. Não, a gente tá, mas é porque entra realmente cara querem um negócio ver absurdo Bubu, com essa voz atrás. Bubu traçando não. toda uma logística Exatamente, operacional falando. Do repertório. E os caras vendo vídeo incrível. Obrando solenemente. Eu concordo com tudo que ele eu falou. Eu também concordo com tudo que ele falou. Mais impactantes. Só bagunça. É que ele já falou isso em outra entrevista. É muito mal-caratismo, cara. É verdade. Mas sim. Então vai rodando o negócio. O repertório a gente não necessariamente será o do disco. Pode... Não, vai ter bastante vai coisa. Ter quase... Mendigo não está no disco, não, né, por não, exemplo. Não, mas está no show. Uma está no show. De alegria tem um determinado momento que nem eu começo a ter vontade mesmo de mudar, sabe? Botar uma música nova, a gente vai criando a gente essa necessidade fez muito naturalmente. Isso, porque né? tem isso, né? Esse disco, ele foi... Levou muito tempo para até vocês fecharem e lançarem. Exatamente. Eu imagino que ao longo desses 12 anos que vocês levaram para construir esse repertório, vocês criaram mais 4 discos Exatamente. Na paralela. É verdade, você tem toda a razão. Tem muita a gente não chega coisa. A ser não, o Jonas, mas a gente fez coisas. Sim. E isso é o que acontece naturalmente com uma banda, com um músico. Ele entra no estúdio e grava 4, 5 discos ali. A gente mostrou os Stones, falou dos Stones. Stones, numa entrada de estúdio, eles gravam 3, 4 álbuns E ali o futuro tá garantido, né? Ah, inclusive, a gente, nesse disco, a gente se permitiu fazer músicas no próprio estúdio, entendeu? A gente podia ter regravado alguma coisa do EP, ou ter regravado, sei lá, o Cachoeira. Ou gravado uma outra música que a gente nem tinha pego. Mas a gente. Não, a gente fez exatamente isso. A gente gravou músicas que a gente não tinha pego ainda. Tem uma faixa aqui. É uma faixa que é 11. Pepeu baixou em mim. Tem essa a gente já tinha feito há muito tempo. E essa música. Alguém quer falar? É velha. Essa música é velhíssima. A música, nem entra mais no repertório. Não, entra. Não, entra. Ela é velha, mas a gente gosta dela. É. Ela renasceu também. Primeira vez que a gente foi tocar em Salvador, a gente não tocava Pepeu ainda. Ela era a música do Carne Segunda, que tinha um outro arranjo, mais frevo, assim. Que loucura. Mais ardente, assim. Aí a gente deu uma amansada nela, ela ficou mais afoxé, né? É o peso da idade. Sei. E tirando essas músicas do disco, do EP... E essas outras que vocês naturalmente colocam no repertório de acordo com a vontade ali do momento. Ah, cansei dessa, vamos botar outra. Existe alguma música que vocês podem tocar agora, quase na saideira do programa, que realmente seja uma raridade no repertório do Amor? Ah, tem alguma, mas é um pouco arriscado. Mas também o que é risco nessas horas? Se for rolar esse clima... O Gil pode até aumentar. Pode até aumentar o volume da televisão para a televisão acompanhar vocês. O Plato é muito demente, cara. Hein, Beijão? Quer que aumente o som da televisão para a televisão fazer parte? Fazer isso é um momento não, único. Não precisa, não. Ah, vamos tocar esse do Plato. Áudio vai estragar. Você sabe a letra? Não. Mas vamos tocar. Você não sabe a letra. Música do Plato. Plato de Vorax. Caralho, eu tô com um disco do Plato aqui. É mesmo? Então, a gente participou de um tributo do Plato de Vorax. É isso aí. Vai sair. E tem a gente, pelo menos que eu sei, tem a lenda do amor, tem o... Irmãos Panaroto, né? Repolho. Na verdade é o Repolho. Gravou Melô dos Abigorna e a gente gravou Iluminados Monstros do Amor. Toca a percussão, Gustavo. Genial. Olha a percussão, olha a percussão. O Plato de Vorax, que é uma figura incrível desse Brasil. A surista. Percussão, conjunto de chaves, né? Muita loucura, cara. Então, vamos lá, vamos tentar. Música, vamos tentar lembrar. Não precisa lembrar também, não. Vem Deus. Ainda mais com esses vídeos mais incríveis na frente. Não, vou aumentar, eu vou dar volume nessa televisão aí. Não fode, porra. Mosquitos verdes vêm dizer amém. Drosófilas caladas pelo sol. Não sabe nem dançar o charleston. E bem cansadas a voar, a voar, a voar. Moscas varejadas. Fugir conheço o atalho pela relva. Jangadas de moleques lá estão. La la la la la la la. Brasileiro! Amém! Zofilas caladas pelo sol. Não sabe nem dançar o charleston. Bem cansadas a voar, a voar, a voar. Moscas varejeiras como laminas. Minha mamanguava quer fugir. Conheço um atalho pela relva. Jangadas de moleques lá estão. Ronca, ronca. Nandão, nós temos o compromisso de incluir essas quatro... essas quatro... versões muito especiais que o Do Amor colocaram no ar pra gente. No próximo disco, no próximo CD do Ronca Ronca. Tem negócio de faixa extra, faixa bônus. Sim, sim, sim. A gente bota lá as 12, 13, 14 regulamentares e depois presente. Bonus tracks. Bonus track. Essas quatro gravações crazy, espetaculares. Crazy, crazy. Crazy, né, crazy. Plato de Vorak. É, na verdade, a música do Frank Jorge também, na parceria de um disco que tem ao vivo, que tem vários clássicos, assim. Entre elas, o Melô do Zé Bigorna também, que o Repolho gravou, assim, nessa coletânea também. Bah. Agora, essa versão também, vocês não têm mais capacidade de repeti-la, por conta da televisão. Não, né? Também não. É, então, a televisão tem parte fundamental na produção de qualquer coisa que a gente faça aqui. A televisão tem um poder fuderoso, realmente. É, dizem que sim. Obrigado à presença do Amor mais uma vez no Ronca Ronca. Muito obrigado. Sexta-feira valeu, a gente... Maurício, valeu, obrigado você, Maurício. Valeu. Sexta-feira a gente volta a cruzar os bigodes no Teatro Rival, Projeto Rival mais tarde. Lista lançamento amiga. Do disco. Tem lista amiga, hein? Lista amiga pra conjuntodoamor@gmail.com. Bota lá, tá ouvindo o programa, já vai pro computador e bota. Positivo. Quantos merréis? 20 merréis. 20 merréis, lista amiga. Repete, Marcelinho, endereço. 20 merréis, conjuntodoamor@gmail.com. É. Então é isso. Terça-feira a gente volta. Obrigado pela participação Valeu. De vocês. Valeu. Amanhã, ao vivo, às 7 horas da noite, no portal Inovo Som, a banda completa, sonzeira, isso. Bate-papo, etc e tal. Agora a gente vai voltar pra pastelaria. Lá. É isso aí. É isso aí, vamos todos agora, inclusive, obrigada. Terça-feira a gente volta. Participe do programa durante a semana, roncaronca@oifm.com.br. Jô com beijo, bye bye, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.